pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Brilha o sol e brilha a lua, um de noite, outro de dia. Brilha o sol e brilha a lua, um de noite, outro de dia. Só eu que vivo na sombra, só eu que vivo na sombra, só eu que vivo na sombra. Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria. Por andar sempre tão triste, por andar sempre tão triste, por andar sempre tão triste. Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. E o São Francisco corre de noite e de dia. E o São Francisco corre de noite e de dia. Só o tempo é que não passa, só o tempo é que não passa, só o tempo é que não passa. Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Sem a tua companhia.